Alguma coisa que nós, falte, de facto... Sim, sentimos que há algo que faz falta a Aveiro e que pode ser uma excelente oportunidade para debate e construção, que é um museu de arte contemporânea que, como um fator de nova atratividade, claro que não podemos esquecer, se há pouco denunciamos, prioritário, qualificar, dar ao município um município sustentável. E essas são as grandes obras, qualificar as zonas industriais para atrair mais emprego, gerar mais emprego, empresas e emprego, e qualificar o município de maneira que seja sustentável, que cumpra e que tenhamos um plano municipal, um roteiro municipal de neutralidade carbónica. E, portanto, tudo isto está associado nas infraestruturas todas de mobilidade pessoal, que ligue, nomeadamente, os centros que serão qualificados e requalificados onde for necessário, de Cacia, de Esgueira, Esgueira Azul, de São Bernardo, de Aradas, na construção da cidade nascente, mas que depois já tenha infraestrutura que permita dar resposta a uma cidade do século XXI. E, na perspectiva da sustentabilidade, e na perspectiva daquilo que é o roteiro que queremos... Já Aveiro perdeu essa marca de... Claramente, hoje claramente. Não se identificam, quer dizer, as pessoas não identificam a cidade com, por exemplo, com as bulgas, já é isso? Mas aquela eu, ideia... Não há, não há bulgas. Talvez apareçam em setembro, mas não há. Portanto, nós precisamos é de permitir que as pessoas circulem, mas isso são só elementos. Hoje, as zonas ou as áreas exclusivas para a mobilidade são um ex-libris das cidades modernas. E, portanto, nós temos de pensar a cidade nascente nesta relação, nomeadamente toda esta zona superior de Galitos, esse plano de urbanização para ali estar, o que é que se vai fazer naquela zona para a barreira da Avenida Europa e da linha do Norte tem de ser vista nessa perspectiva. São coxas de também desse tipo de investimentos as mais locais, ou estão a cobertura de os edifícios certos, são satisfatórios, têm auditórios, têm equipamentos base bem servidos? Hoje veio a pandemia, trouxe-nos outra preocupação, que é que haja espaços verdes que deem resposta em casa, não se poder ir para dentro de salas. Em regra, há equipamentos, em regra, só têm de ser qualificados. Centros culturais estão devolutos, Aradas, Verbas, por aí fora. E, portanto, tudo isso precisa de ser refletido e introduzido para a coesão, não é? E isso, casa das subvenções.